Sem motivos de esperar, que se tornam puro não, sentindo a vida cruzada com destino na mão. Entre rumos decidir, estando perdido a pensar, mas não sei se poderei mudar-me em ti. Foram belos momentos, transportados nos tempos que me destes tão perto. Lembro bem teu lado certo. Entre riscos de passar, os prazeres da vida incerta, receios como aragem soltos na brisa aberta. Entrarei por esse olhar cristalino encantador, onde resta por tomar a tua forma interior. Foram belos momentos, transportados nos tempos que me destes tão perto. Lembro bem teu lado certo. Diferenças vazias, recordo entre teus sonhos movimentos de alegria. Não sei se é o fim de vez, sem olhar me afastei desse dia já distante. Em certezas fiquei. Foram belos momentos, transportados nos tempos que me destes tão perto. Lembro bem teu lado certo. Guardo frescos alentos, transportados nos tempos que me destes tão perto. Lembro bem teu lado certo.